Voo no 601, boa tarde, identifique, desça para 2000 pés, chegada Bonf, ajuste 10, 10. Afirmativo. Aqui é com o Delta, ajuste 10, reporte ponto de espera da ótica. Chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-332, alternando Recife, gol 1077, boa tarde. Boa tarde, secundária 133-25. 1-3-3-2-5, muito graças, 1-0-7-7. Rio 9649, vento 080, graus 159, devido a decolagem da 10. Iniciar 9649. Vitor Kilo Delta, identifique, foi pro Ditoc para a chegada AMAN, desça para o 050. Afirmativo. Autorizado. Está fazendo tuna, senhor? Tuna negativo. Mantenha a proa de pelo. Está autorizado a rastir. Autorizado a rastir de voo na Mesel. Rio 9649, decolada 13, chame controle 1208. 208, boa tarde. Controle o Rio 9649, cruzando 2500. Controle Rio 9649, cruzando agora 3000. Rio 9649, suba 390, sai da PUCA. 390 PUCA. Controle, passei 2231, poderia coordenar a proa direto de Barreiras, por gentileza? Guarde coordenação, 1-2-2-3-1. 3-1 na escuta. O voo 960, quando possível, é, voa o marcador de pé. GPI 524, voa noticiando. Rio 9649, vou direto Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, obrigado. 9649. Em altímetro 1090. Podia confirmar somente se eu estou a bordo? Gente, com 1755. Passarinho 2231, no voo direto Barreiras. Direto Barreiras, obrigado. Chegou 495, informação Romeu, confere, pronto, copia. 08, obrigado, bom dia. Mike Eco Delta, decolada ao 06, chame controle 1-0-8. 208, graças. 1-0, primeira curva à direita, saída Coral, transponder 5074, controle 1-0-8. Afirmativo, 1000 autorizado direto Maraci, graças. Foi reportado a ocorrência após coral. Procede o comandante de Rodrigo de Paula da 10, curva direita, coral é a subida, 074-1208 ao controle. O grupo 495. Erro 495, protegimento correto, reporte pronto para posicionamento. Contará para posicionamento. Chiné 6210, identifique e desça até o nível 060, chegada a Mari. Comprovador, boa tarde, o nosso equipe com a Romeu Pedrão, nota. Rio 9649, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, boa tarde, bom trabalho. O 17, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, transponder 5037, controle 120, decimal 8. Brasília. 1925 autorizado, Brasília, corrigindo. Só confirmando a porta, curva direita, a saída. Árvore, transição elefa. Autorizado, Brasília. 360, a saída da pista após a pista 0, decola pista 30, árvore elefa, amplitude 7, transponder 5037, 20, decimal 8, gol no 925. Transponder 5037, gol 925. 5037, gol 925. 925, contagiamento correto, reporte pronto para posicionamento. Aqui no 601, há um tráfego adicional de um caravan na mesma saída que o passaredo em decolagem. 601, afirmativo. Após pelo Prodiduna autorizado ILS, reporte como estabilizado. 601. Pediu para 5101, obrigado, uma boa tarde, Gomes. 755. Boa. 0, deseja modificar para o 410? Não, tá bom, pode mandar que é certo. 9856, autorizado Salvador para Recife, via o Peruísque 58, nível 390. Decola pistão 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5103, controle 120, decimal 8. Só foi autorizado 390 para Recife, pela Peruísque 58. Faz curva esquerda na Puca Caju. 120.8 é o controle. E qual é o transponder? Repete pra mim que não deu pra copiar. Transponder 5103. 1856. 5103, obrigado. 1856, cotejamento correto. Reporte pronto para posicionamento. Tamaré. Voo no 612, boa tarde. Desça até o nível 070. Chegada a Mari, identifique. Cliente 01 no reporte rotatório. liberada a restrição de velocidade para o 6210? Afirmativo. Obrigado. No zero, desça para 4.000 pés, ajuste no zero, no zero. 4.010, 6210. Agora o senhor autoriza para o externo para o voo no 601? Pro de Duna, reporte estabilizado. 601. Guardião 01, chame torre 118 decimal 95. Guardião 01, prossiga. Gente, o Guardião 01, reporte a 3 milhas da 17. O vento 080 graus 14 nós, o ajuste 1010, guardião 01. Tele 6210, pro de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1010, autorizado LS, reposto estabilizado. Duna 2.062, 1010. Quilo Delta, prossegue para 10017. Uno sete, Victor. 17? Aqui. Quilo Delta vai prosseguir no ILS ou vai modificar para a rotatória? No ILS, é interno. Sim. Retoração para sequenciamento, curva à direita, proa 150. O Vitor Quilo Delta, está limitado pela magnética 070 de Simbra. Área de casa, quero cancelar e prosseguir para a rotatória. Modificado aos 25, foi na proa da rotatória da presente, desça para 1.500 pés, ajustado no 0 no 0. 1.500 no 0 no 0 na proa da rotatória. 00 no ILS, como está visto, agora no 601. 1601, chame torre 118 decimal 95. 19. Salvador, boa tarde, voo no 601. Voo no 601, boa tarde, com a aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste 1-0, no 0, reporte baixado e travado. Embaixo travado, 601. 1-2-5-4-5, alterne 1-2-6, decimal 8. 2-5-4-5-2-6-5, 2-2-3-1. Dado direto o GRAF, interferir com a edição final da 1-0. O vento 090 graus 109, o ajuste no 090, reporte solo controlado. 090-10, acionado 0101, autorizado, pedido autorizado, pouso o impacto greve, interferência 10, guardião 01. Voo 9601, informa o tráfego se aproximando, setor norte à sua esquerda, se aproximando para o hangar, não irá interferir na sua aproximação. O vento 090 graus, 109, tráfego já avistado, ele pousa na 10. Voo 9601, tem o tráfego no Tiquez, 800 pés abaixo, porém não avisa. O tráfego vai aproximar à esquerda a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Afirmativo, 3567 autorizado Salvador para Brasília via Upezulu 17. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 380, decola pistão 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição LF. Transponder 5104, controle 120.8. O vento parou no 601? No 601, no vento em Salvador, 090 graus, 129. 5104-1208-1507-3567. 3567-40, reporte pronto para posicionamento. Vai botar 3567. Vicente Pelicano 3, consiga visual, o número de pés, informe a 10 milhas de Salvador. No 43, essa identificação, desse matão 040, chegada bom. Beleza, 6210. Chame 6210, completa a aproximação, chame torre 1895. 895, obrigado. Trip 5241, chame centro Recife, ano 260, terno 288. 260-288 com Recife. Muito obrigado e uma ótima tarde. 010. Boa, dá pra pistar ali, 2. Vamos olhar. Ou no 601 no solo aos 29, chame solo ali no 219. 209, bom. 925, pronto para posicionamento? Afirmativo. 925, em coordenação do equipe de solo, reporte pronto para ataque. Um recebe o gol 925. Alto e claro, 925. Livrando 10. Gol 925, 1601, autorizado táxi. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Vou reportar a Juliette, vou na mesa. Meia 01 informa que irá aguardar a liberação do gate 09. Meia 01 no copiou o sol? Ativa, você vai aguardar para o Juliette liberar o 09. Check-train, nível pouso 10, vento 090 graus, 149. Achou o Chacó, nível pouso 6210. O Delta já pisou com a rotatória? Afirmativo. 117 também. Gente, torre 11895, Vitor Kilo Delta. 1895. Torre o Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, boa tarde. Continua a aproximação. Reporta 3.017, o vento 090 graus, 149, o ajuste no 0110. Não, a 3.000. Aquilo dela ficou sem paz de estacionamento? Abaixo terra. Gente, obrigado. Continua a aproximação. Aposto 3 milhas. Vale 3 milhas. Arthur Kilo Delta em condições da presente curtar direto para T7, temos um tráfego aproximando para 10 a 1 minuto de turno. Afirmativa, encurtando. Polo 925, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1 noite, 295, altimetro 1, 0, 1, 0. Via Pátio Alfa, 295, 0, 0, 0, 0, 0. 925, confirme somente a alternativa. Palma. Terra Brava, Tomás, Gol 95. Paulo 6210, livrou, não sei se quanto. 6210, autorizado táxi via Alfa, reporte 22 de Lente. Boa tarde, da Juliette, 6210. Controle o Gol 612, estabilizado no ILS. Número 612, completa a torre 71895. 1895, obrigado. Torre, boa tarde, Gol 612, duas para Índia Serra, já baixar travado. Número 612, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso, o ajuste 10, 10, reporte baixado e travado, Gol 1612. 10, 10, já está baixado travado, obrigado. Não recebo baixo, confirme se copiou a informação do solo. Após o tráfego da companhia que está livrando o pátio, o 601 ingressa via Juliette para o portão 09. Graça no 601. Salvador, boa, WebJet 6720, informação Romeu. 720, informação Romeu, confere. Pronto, copia. Pronto. Autorizado Salvador para Galeão, via Upzulu 10, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge, transponder 5116, controle 120, decimal 8. Solicita autorização de tráfego, Vitória, formação Romeu. 6720 está autorizado, 360 para Galeão, via Upzulu 10, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, transponder 5116, controle 120, decimal 8, web 6720. 6720, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. 20. Livre, pouso na 10, gol no meio, 12. 19. Salvador, boa tarde, gol 95, pronto, ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, gol. Mantenha o ponto de espera, gol. 95. Quebec Torre 11895. 1895, muito grato. Categoria. 219, pronto, copia. Torre com aquele cordial, boa tarde, Papatano, Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, boa tarde, o ajuste 10, 10, vento 080 graus, 139. Da presente, autorizado, final da 97, reporte na curva. Reportaremos na curva da 97, agradecendo. Salvador. Dona Mantis, congrato, meu amor. Autorizado, 200, decola da 10, primeira curva direita, saído Arbor, após DCC. 5117, o transponder, 120, decimal 8. 5219, cotejamento correto, reporte pronto para puxinha e acionamento. 5219. Salvador Azul 4206, sentido de informação Romeu. Não puxa bem cancelamento, tá 3567. 3567, autorizado para estiver questionamento, reporte pronto para ataques. Autorizado para ataques, 3567. Outro 206, pronto, cobre. Abriu o bloqueio, azul 4206. 4206, autorizado, Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, nível 370. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 51 no zero, controle 120.8. Autorizado, nível 370 para Recife, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, Puca, Caju, intercepta 358. Controle 120.80 e transponder 5110, azul 4206. 4206, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o estacionamento. Reportará pronto, azul 4206. Pelicano 13, reporta ingressando a Interlagos. Reportará Interlagos, Pelicano. Já posição 10. 1856, autorizado em posição em coordenação com a equipe de solo, reporte pronto para ataques. Autorizado em coordenação, chamarão 1856. Solo, Salvador. Boa tarde, gol, 62, livrou. 1862, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, informam que irá aguardar a liberação do gate 1-0. 7, antes da Juliette, vai aguardar o 1-0, digamos assim. O Pelicano 3 ingressou na rota Interlagos. Gente, reporta a rotatória, o Pelicano 3. Reportará na rotatória. Decolagem da 1-0-080-039. Pelicano 3 do presente, chame Torre Salvador, 118.95. 118.95, Pelicano. Torre Salvador, Pelicano 1-3. Pelicano 1-3, ingresse na perna do vento da 1-0, vento 0-80 graus, 1-3 nós, o ajuste na 0-1-0. Pelicano 1-3. Pelicano 1-3, ingressando na perna do vento para pouso na pista 1-0. 4206, número 2 no setor para puxar o sinal, reporte. Aguarde um minuto. Número 2, sente agora, azul 4206. Chaner 6143, redução 1909. Reduzindo, 4-3. Mike é back no solo, 4-1, autorizado backtrack, reporte pista livre.